quero festejar enquanto vencer. Pra me encontrar se eu me perder, contabilizado que eu vender. Força pra lutar sem me render. Relógio girar e fazer valer. Tempo pra chorar e pra aprender. Como eternizar se eu me esquecer do que eu vou deixar quando eu morrer. Fui motivado a crer no impossível, ainda longe de onde almejo. Na selva me mantendo vivo, já tô mais longe do começo. Vivência em versos e escritos, com a vida virada do avesso. Perguntam o que houve comigo, no espelho já não sou o mesmo. Talvez eu esteja fazendo tudo de errado, mas no lugar certo. Ou talvez eu esteja correndo sempre pelo certo no local errado. É que pra ele, gente como eu, vai ser sempre o errado pra fazer o correto. São outros critérios, vão te boicotar mesmo capacitado. Um 8 janela novinho cromado e uma vida curta pra honrar uma bandeira. Preso em alguns metros quadrados com novos motivos pra ter um pé de meia. Consegue fervendo na veia e a neurose domina na mente. Ansioso chorando as cargas, vida com o estado deixou de presente. É bala no pente pra quem se habilita e pra quem fica do grita mais alto. Rodeado de algum genocídio, eu sei que burlei seu esquema tático. Pela arte encontrei uma saída que o mundo me havia negado. Mas penso nisso todo dia e meus irmãos que ainda não encontraram. Quero festejar enquanto vencer, pra me encontrar se eu me perder. Contabilizado que eu vender, força pra lutar sem me render. Relógio girar e fazer valer, tempo pra chorar e pra aprender. Como eternizar se eu me esquecer, do que eu vou deixar quando eu morrer. Quero festejar enquanto vencer, pra me encontrar se eu me perder. Contabilizado que eu vender, força pra lutar sem me render. Relógio girar e fazer valer, tempo pra chorar e pra aprender. Como eternizar se eu me esquecer, do que eu vou deixar quando eu morrer. Quero festejar enquanto vencer. Bagulho, o mundo tá falando pra nós o tempo inteiro: não use seu ódio, não sinta ódio, não tenha ódio. Quero festejar enquanto vencer. Mas a verdade é que a realidade não é nem um pouco carinhosa com nós, tá ligado? As coisas mais mil graus que você fez na sua vida, ou você tava com raiva, ou você tava em cima de um sentimento muito forte. Como que eu posso dizer? Educar o seu ódio, canalizar o seu ódio em cima de algo. Manual de sobrevivência dos moleque louco da Zona Sul de São Paulo. Essa aqui é as ideias. Nada além de flow, nada além de muita rima, nada além de muito rap. Diretamente do Embu das Artes, naquela conexão monstra, rap nacional até umas horas. É o que há. Forte abraço. É isso, família. Temos.